O ano passado foi um tempo voltado para o trabalho, e muitos dos leoninos, sobretudo os que nasceram nos últimos dias do signo, continuarão direcionados para ele em 2020. Em 2019, você, de Leão, aprendeu a exercitar suas capacidades de servir e trabalhar e de curar a si e aos outros. A meta era ser útil aos demais na prática. Você aprendeu a atingir alvos profissionais com rapidez e segurança. Adquiriu novos equipamentos e aparato tecnológico para melhorar a eficácia do seu desempenho. Aprimorou sua maneira de lidar com problemas de saúde. Melhorou sua compreensão geral em relação à saúde como um todo. Aprendeu a ser mais humilde sem se humilhar. E adquiriu mestria em aspectos técnicos da profissão ou ofício que exerce. Este ano, contudo, terá uma tônica diferente. Será um ano sumamente social. Pessoas novas e interessantes ingressarão na vida dos leoninos. Os solteiros terão filas de pretendentes. Será um ano de festas, romances e reuniões sociais de todos os tipos. Um ano favorável à criatividade, às belas artes e também às realizações práticas, que, diga-se de passagem, serão conseguidas mais por meio da cooperação e consenso do que pelo trabalho exaustivo. Os que nasceram no último decanato do signo sentirão esse processo mais pelo final do ano, os que nasceram nos primeiros decanatos senti-lo-ão de imediato. Saturno e Plutão formam aspectos fabulosos durante o ano todo, que se manterão por muito tempo. Por conta disso, você se sentirá mais otimista, energizado e muito autoconfiante. É interessante como a autoconfiança aumenta quando a vitalidade básica é abundante. O trabalho árduo continuará lhe trazendo recompensas. Sua capacidade de trabalhar e atingir metas seguirá fortalecida. Você encontrará apoio emocional na família e naqueles a quem considera quase como parentes. Os relacionamentos familiares estão ainda mais harmoniosos do que no passado e as relações com colegas de trabalho seguem o mesmo rumo. Os leoninos que são empregadores encontrarão excelentes funcionários para preencher seus quadros. Os nativos de Leão, exceto os que nasceram já no finalzinho do signo, podem adejar livremente, se o desejarem, pois 2020 será um ano tranquilo. Por outro lado, se optarem por trabalhar em prol de suas metas, verão seu trabalho velozmente recompensado, pois se trata de um ano de progressos rápidos.